Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Anda, anda, anda, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e meu poder mutante é ser ignorado por garçons. Aqui é Carlos Voltor e eu tenho 3.342 revistas. Sou JP, não sou mutante, mas tenho genes maravilhosos. Eu sou o Tucano e odeio me apresentar dessa maneira. Eu sou a Azaghal, antes que você se esqueça de mim de novo. E eu, se fosse um mutante, seria o Blob. Meu Deus. Que horrível aí, cara. É, o melhor mutante, cara. O cara é gordo e virou mutante. Não, ele tem o poder de ser imovível. É, né? Como é todo gordo, Blob, né, cara? Ninguém move o Jô Soares se ele não quiser andar. Se ninguém move o Blob e ninguém para o Fanático, o que acontece se os dois baterem? É verdade. Uma grande craqueira no meio. É a mesma coisa que você botar o Hulk aparece e esmaga os dois. Bom, vamos lá, nós vamos falar hoje sobre X-Men nos quadrinhos. Nosso papo vai ser sobre, quer dizer, não dá pra fazer, né, porque é sobre X-Men nos quadrinhos em 40 minutos. A gente vai falar sobre alguns assuntos do X-Men, como uma pequena passagem pelas origens. Vamos falar da série Dias de Futuro Esquecido, vamos falar um pouco dos Sentinelas, A saga da Fênix Negra, coisas que estão sendo mais ou menos abordadas no filme X-Men 3. Antes de mais nada, devo lembrar vocês, nerds, que querem participar do Nerdcast com suas opiniões, críticas, elogios ou caneladas, apontando os nossos erros. Mandem um e-mail agora para nerdcast@jovemnerd.com.br. Nós leremos os melhores, não, infelizmente. Tem gente reclamando que a gente não... Ah, você não leu meu e-mail. Não dá tempo de... Fizer um Nerdcast só lendo e-mail é um saco. Então vamos entrar com nossas caneladas em ritmo acelerado. Canelada. Canelada. Vamos lá, pequenos nerds, vamos à leitura de nossos e-mails, as nossas caneladas. Mas antes, devo lembrar que se você quer mandar um e-mail, falar conosco, mandar críticas, elogios, caneladas para o Jovem Nerd, mande para nerdcast@jovemnerd.com.br e nós vamos ler aqui no ar seu e-mail. Então vamos ler na nossa velocidade acelerada para não perder muito tempo. Atenção, eba! Estamos acelerados para ler o primeiro e-mail. Mas antes de ler o primeiro e-mail, vou te interromper para avisar. Avisar que você nerd que está ouvindo o Nerdcast, tem a chance, nós estamos piedosos e vamos avisar vocês o seguinte. Você assistir o filme do X-Men, não esqueça de ficar depois dos créditos, porque assim que acabam os créditos, tem uma cena extra. Isso. Então vamos lá. Começa a ler os e-mails, querido Jovem Nerd. Não, esse é o primeiro seu. Então vamos lá, Rodrigo, sem idade, do Recife. É aquele que... É aquele. Aquele o quê? Aquele que falou que era arriscado ouvir o Nerdcast. Ah, sim. Rodrigo Pelaçá. Ele escreveu tão esquisito. O arriscado que passei no meu quarto foi escutar... O garoto tem um problema com o português. Nós vamos aqui tentar ler mais uma vez. Eu leio o e-mail como ele escreveu, depois vocês façam as correções mentalmente. Lá tô eu de novo junto, escrevendo para vocês. Ainda não sei por que perco tempo com vocês. Bom, o arriscado que passei no meu quarto foi... Pois fui escutar vocês a meia-noite e corri o risco da galera que tava dormindo aqui acordar, sem R. Duas antas. Continuando. 1.000.000. Odeio vocês e uma canelada. Vocês disseram que o livro Código da Vinci vendeu mais de 60 milhões de cópias. Mas o livro vendeu 52 milhões de cópias. Vão se informar suas éguas. Um abraço daqui da galera do Recife, Quarto Sinistro. E eu digo, pessoa do Recife, existem controvérsias da quantidade de vendas. Se você tiver um relatório da editora e quiser nos mandar confirmar os 52 milhões, beleza, senão recolha a sua insignificância nesse seu quarto sinistro. Muito bem, ainda no e-mail do Código da, sobre o Código da Vinci, a Marilisa, de Cosmópolis, ela botou entre parênteses Roça, Feudo, interior de São Paulo. Cosmópolis deve ser Smallville, né, cara? Smallville. Pequenópolis. Até bem grande, né? De 15 aninhos, escreveu aqui a explicação para o relógio do Mickey, do Robert Langdon, que ele usa. Além de ter relação com a cultura americana, Langdon fala que lembram de permanecer sempre jovem. Além de comentar com Sophie que Walt Disney dedicou sua vida a transmitir a mensagem do Graal às futuras gerações. Deixando mensagens subliminares nos desenhos, como aquele quadro da Madalena que aparece em A Pequena Sereia. Ela meio que escreveu, deu um quote do livro, mas é basicamente isso. A gente não lembrou na hora, tá aí dada a explicação. E a única mensagem subliminar que eu conheço da Disney é que aparece um pênis no casamento da Pequena Sereia. Que isso? Aonde? Do padre lá, o cara que... que faz a cerimônia de casamento, a gente tá tendo uma ereção. Que isso? É verdade. Que isso? Eu acho que é um pênis gigante, agora eu falo. Que absurdo! Eu tô te falando. Meu Deus, eu tenho que alugar pequena sereia. Não pra ver o pênis, mas pra ter essa curiosidade. Aí ela termina. Ai, adoro o programa, altas risadas com vocês, o Dan Brown e o Ron Howard. E claro, o final espetacular da portuguesa. Muito bom, esse foi o e-mail de uma mulher, não é verdade? É verdade. Que é assustador e você colocou pra você ler, claro. Vou levar um e-mail enorme que o Jovem Nerd selecionou pra mim. Júlio César, de lugar nenhum, sem idade. Roma, de Roma. De Roma, sim. Seus nerds, não é Charles de Gaulle, é François Mitterrand. Bom, ele está se referindo ao final do Nerdcast do Código da Vinci, que eu disse que foi o Charles de Gaulle que mandou construir a pirâmide no Louvre, a pirâmide moderna, e ele tá falando que foi o François Mitterrand. Canelada. Não sei, foi ou não foi? Eu não sei, também não tô com saco de confirmar, então vou dizer que foi canelada minha mesmo. Último e-mail, para não ficar chato, Henrique Vilela, de... Não disse o lugar, não disse a idade. Digam o lugar, a idade e o nome de vocês, seus nerds. Que custa? Sim. Um assunto bom pra vocês discutirem na continuação do podcast sobre games. Nomes dados aos poderes interpretando o que os personagens falavam nos jogos. Eu lembro disso, que rolava assim no Street Fighter, a gente era moleque ainda e a gente não entendia o que eles falavam e a gente inventava. A gente inventava assim um significado dos duchos, por exemplo, o do Sagat, o Tiger Uppercut, era Tiger Mokotó. Meu Deus, eu não lembro por que era Mokotó, mas ele tá dizendo aqui. E esse, que é aquela voadora rotativa do Ryu Ken, que tá escrito aqui, Tatsumaki Sentukiaku. Que em português, obviamente, era Tetetetoruga. Ou, calma, ou mais popular, Ataque das Corujas! Que era o que rolava, que a gente falava. Ou Tec-Tec-Tec-Turuga ou Ataque das Corujas. Ele até falava, pô, lança aí o Ataque das Corujas agora, cara. Muito bom, muito boa lembrança. O Sonic Boom do Guile era Alex Full. O Flash Kick do Guile era Reloginho. Aí ele falou assim, esse não era pelo som, mas porque parecia que o Guile olhava pro relógio antes de dar uma porrada. Muito bem, esses foram nossos e-mails. Tem mais alguma coisa pra falar? Não, apenas que vocês podem assinar o Nerdcast no seu iPod, vamos lembrar mais uma vez, nos seus iTunes. Vamos parar o áudio acelerado agora pra você poder explicar isso que a gente tem importância. Voltando ao normal, você pode assinar o Nerdcast no seu iTunes para sincronizar com o seu iPod, clicando na coluna da direita ali em assine ao iTunes. Tem uma pequena página com algumas instruções bem fáceis de seguir. Faça isso e seja feliz. Isso, e não se esqueça, www.jovemnerd.com.br. Fale para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus parentes, eles vão adorar, você vai ficar conhecido e popular. Isso, e-mails para nerdcast@jovemnerd.com.br. Muito bem, essas são nossas caneladas e eu agora vou substituir o Alexandre Tony, que foi ao banheiro. Eu, hein? Pode continuar uma piadinha pra te contar. Fui ao banheiro. Bom, vamos falar sobre X-Men. Lembrando primeiro um pouquinho das origens dos X-Men. Quem é que sabe bem? Ah, é aquela história, né? Existiam 1 milhão de heróis e ninguém mais sabia como criar a porra dos heróis. É porque existia... Como fazê-los ganhar poderes. Tá, peraí, antigamente, fala aí um pouquinho, Carlos, do como é que era. Quem são... O Stan Lee começou a criar os heróis, começou a... A Era de Ouro dos quadrinhos foi na década de 60? Não, foi? Essa foi a Era de Prata. Era de Prata, isso. Era de Prata dos quadrinhos. Era de Prata? É tipo a seleção de vôlei de 1984. Ah, tá. Era de ouro foi... A Era de Ouro foi Super-Homem, Batman, etc. Não foi? E depois, viu? Super-Homem, Batman, Capitão América, depois veio Homem-Aranha, Era de Adamantium? Essa era de lixo hoje. Não, teve a Era de Bronze, agora a gente tá na Era de Latão. É. De alumínio, então, né? Reciclável. Então o Stan Lee tava criando 1 milhão de heróis. Todo dia os caras da Marvel encomendavam ele. Ah, cria um herói disso, cria um era herói. Era comissionado, daquilo, né? Cada herói queria criar um herói. Boa. Legal. Oi. Pô, cachê. Tô de blob. Tu vai comer na hora da gravação, porra? Meu Deus do céu. É, ele criou o Homem-Aranha, que era uma aranha radioativa, o Hulk com a explosão gama. Isso, Demolidor. Não tem Demolidor, uma revista, lixos químicos nos olhos. Não existe uma revista. Foi no Quarteto Fantástico. Raios cósmicos no espaço. Foi o Quarteto Fantástico que iniciou a Marvel e o Quarteto Fantástico, a origem, raios cósmicos. Isso, os caras viajaram no espaço e voltaram destruídos. Mas não tem uma revista que mostra o que teria acontecido realmente com o Bruce Banner e tal, os outros heróis, não só ele, na vida real? É, porque a pessoa... Não, ele ia morrer de câncer. Tem uma revista disso. Ele fica destruído, 1 milhão de tumores e morre. Claro. Mas tem uma revista, tipo, assim. Tem, eu não lembro. Tem. Deve ter tido, naqueles que aconteceria ser, deve ter tido. Eu lembro do episódio dos Simpsons que o Batman House consegue comprar a primeira edição do Homem Radioativo, aí aparece a origem dele, a explosão nuclear, e aí ele... Ah, estou me sentindo mais forte. eu me sinto com superpoderes e eu agora vou ser o homem radioativo. Aí eles falam assim, poxa, eu achava que você morria se tivesse perto de uma explosão nuclear. Aí o Milhouse bate, ah, agora você sabe o que acontece. É basicamente isso, cara. Explodindo um raio gama, você fica verde quando fica nervoso. É. Melhor então ainda era aquela, foi aquela revista do Martial Law. Puta, Martial Law era muito bom. No manicômio, todo mundo se acha que tem superpoderes e tal, e tem um que representa cada um dos heróis Marvel. Cara. É muito bom, cara. É muito bom essa revista do Martial Law. Procurem nos sebos. Então, eles estavam... Ele tava realmente... O Stanley não sabia da onde tirar desculpa pra inventar... Tem o Flash. O Flash é muito bom. Ah, o Flash da DC. O Flash, nós temos que o primeiro Flash... Não o primeiro, o segundo Flash da Era de Prata, que foi o... Amaury Júnior. Ele foi transformado em Flash quando um raio atinge uma estante de produtos químicos e ele vira o Flash. Aí depois dele, veio o sobrinho dele em frente a uma estante de químicos, um raio atinge a estante de químicos. Caramba. E pega nele e ele vira o Kid Flash. Quais são as chances disso acontecer? Quais são as chances, né? What the odds? Segura o matemático Oswald Souza. Bom... Aí, realmente, eles falaram assim, agora precisa você não criar um herói, precisa criar mais uma equipe de heróis. Que antes era o Quarteto Fantástico e tal. Ele, caraca, como é que eu vou inventar a equipe de 5 heróis? Como é que eu vou inventar, cara, origem pra todo mundo? Aí, antes de você falar a origem dos mutantes, tem uma origem que tem que ser falada, que é a da Mulher Maravilha. Que ela foi esculpida no barro. É verdade. Os deuses deram, ó, toma aqui esse barro, faz a mulher... Mas isso, eu vou dar poderes pra ela. Mas isso até vai, porque é uma coisa mais mitológica, uma coisa meio bíblica, né, e tal. É, mas não teve uma revista em que mostrava que o Hércules tinha estuprado a mãe da Mulher Maravilha? Meu Deus, cara! Para tudo! Hércules, isso não foi da. O Hércules! Por isso que ele parou na Marvel! E ele já foi um Vingador, não foi? É, por isso que ele foi. Ele teve que sair da DC porque ele tava sendo perseguido e foi parar na Marvel! Meu Deus, que história é essa? Tinha aquele índio, Ineshock, qual era o nome dele? Tinha até Pastirão! Bom, o Stanley tava na crise criativa, ele não sabia de onde tirar as origens dos heróis, e ele falou com a esposa dele, que ele disse que é a esposa que criou os X-Men. Ela falou assim, eu não sei como criar ela, não sei como inventar a origem deles. Ela, por que eles não nascem com superpoderes? Então, e eles nasceram superpoderosos, ou não. Os mutantes nasceram, os mutantes que eram pessoas que quando já tinham superpoderes, chegavam na adolescência. Pois é, e aí, quer dizer, eu nunca soube, nunca entendi na Marvel por que as pessoas odeiam os mutantes e adoram o Quarteto Fantástico, os Vingadores. Ah, nós odiamos os mutantes, mas o Quarteto Fantástico é legal. Hoje, como é que eles sabem que eles não são mutantes, porra? Então, é isso que a gente tá discutindo e é a assessoria de imprensa. Nada mais do que assessoria de imprensa. Porque, por exemplo, o Quarteto Fantástico, depois do acidente, eles chegaram... Olha, nós sofremos um acidente! Nós não somos assim de verdade. Não, nós sofremos aquele acidente lá no espaço e viramos isso. Me desculpem! Não, e os Vingadores? Capitão América tá aí pra isso. Ah, e aí? Se o Capitão América não fizesse parte dos Vingadores, eles iam ser odiados. Não, cara, eles têm o Thor lá dentro. Então, mas aí eles tiveram depois uma decaída porque eles tiveram Hércules. Aí o Hércules estuprador aí não deu certo. Puta. Então o problema basicamente dos X-Men é a assessoria de imprensa? Eu acho que é porque eles são judeus. Não, sabe o que acontece, cara? Eu tava refletindo. Fala, João Paulo. Os X-Men que são odiados. Você nunca viu ninguém coloca a camisa pelo I love Hulk, ou I love o Homem-Aranha. Específica do Quarteto Fantástico, né? É verdade. O Homem-Aranha também tá perseguido. Ah, ele foi perseguido no começo, depois ele foi adorado, depois ele foi odiado de novo. Hein? O Aranha não é perseguido, é só pelo Jameson. Mas ele publica no jornal, entendeu? Então existe uma parcela da população que teoricamente... Aí você vê, teve o filme do Homem-Aranha que acabou com esse misticismo. A cidade inteira adora ele agora. Mas olha, eu acho que as pessoas odeiam os mutantes pelo fato... Eles são sionistas. Não. É, pelo fato... Eu vou te falar. Quem que convidou esse cara? É, pelo fato deles nascerem, de qualquer um poder ser, sabe? Não é que nem você, sabe, caiu no lixo e virou um herói, sabe? Teu vizinho pode ser mutante. Uhum. E você não vai saber quem é mutante. Esse que é o esquema da parada. Acho que é o medo de você, do desconhecido. E uma coisa que a gente brinca aqui na Marvel, né, tem, assim, eles falam que os mutantes são uma minoria e tal, mas você vê as revistas X-Men, cara... Só tem mutante, né, cara? Tem mais mutante que ser humano, né, na história da Marvel. Sabe que além da história da teoria dos mutantes serem judeus, tem a teoria que eles são negros também, né? Ah, eles são todos negros. São judeus gays. Negros, gays, né? Gays. É. Comunistas, né? O professor Xavier é o Martin Luther King. Tá? Isso, né? A teoria e que o Malcolm X é o... É o Magneto, negro. Isso. Né? Eles fazem essa comparação, porque eles... Né? Tem a mesma Dona, causa, né? só que maneiras muito diferentes. Exatamente, muito diferentes. Martin Luther King tinha sonhos da convivência pacífica entre todas as raças, né? Entre os negros e brancos e tal. E o Malcolm X, não, ele queria mesmo... Olha, eu quero um lugar só para os negros viverem e não encherem mais o saco de vocês, e vocês não encherem mais o meu saco, vão todos pro inferno, vocês. Não, eles criaram... Pro... Genosha e Auschwitz. Não, Janosha teoricamente era um lugar, um porto seguro, né? Fazendo uma parte aqui, você sabe que hoje em dia os parques nacionais dos índios aqui nos Estados Unidos são milionários, porque abriu uma lei que eles podem construir cassinos nos parques nacionais. Pois é. Construindo cassino pra tudo quanto é reserva indígena. Pois é. De repente era isso, mal que um X tinha na cabeça. Verdade, parques nacionais para negros onde eles pudessem construir cassinos. O que eles conseguiram foi o programa do Bill Cosby, né, cara? Que e o máximo de universo negro que existe no mundo. Aí, my wife Camille. Cara, no Bill Cosby só tem negro, você já viu isso? O mundo de negros. Não, mas um milhão de séries americanas e filmes de negros só tem negro mesmo. Aquela antiga do Will Smith. Do Smith também. Tinha, no máximo tinha o Adam Sandler e nada mais. Cara, problema. O representante branco no mundo negro é o Adam Sandler, cara. Muito bem, vamos falar de X-Men. Estamos desviando. Mais uma vez, estamos divagando. Bom, daí vem a origem dos X-Men. É um grupo de mutantes que protege o mundo que os teme e odeia. Isso, né? É uma idiotice, né, cara? Não, porque não, a ideia básica atrás dos X-Men, por trás dos X-Men é interessante, porque os caras nascem mutantes, aí eles estão soltos pelo mundo, não sabem o que fazer com seus poderes, né? O que o Xavier, a proposta do Xavier é educar essas pessoas a saberem usar os seus poderes em prol da humanidade. E aí ele aproveita... Em prol dele, fortuna. Né? Não, cara, ele aproveita que eles só combatem os mutantes, né, cara? Na primeira história, o Magneto... Essa primeira história do Magneto, só uma questão. É a história que ele sequestra o submarino nuclear russo e rouba as bombas? É, a história que ele. Eu sei que ele sequestra bombas nucleares. Essa mesmo. Nucleares. Essa mesmo. Então é na primeira ele, história dele, então. Ele mata toda a tripulação do submarino e tal. Ele afunda o submarino e rouba as bombas atômicas. Ele então, com a Irmandade Mutante, que era... Não, eu acho que era ele sozinho. Não, não, tinha Irmandade, sim. É, do submarino ele sozinho. Não, a primeira história acho que ele é sozinho. É, cara. Ele sozinho? A primeira história é ele sozinho, a Irmandade vai vir depois. Ah, tá. É que era o... Lembrando a primeira formação dos X-Men, esse primeiro quadrinho, que foi o Cíclope, Fera, Homem de Gelo, Garota Marvel, sim. E aí eles vão estar todos no X-Men 3. É, sim. Só um detalhe, o Fera no começo ele não tinha os pelos azuis. Ele era um humano... Pé gigante. Um pé gigante. Um hobbit. Um hobbit gigante. Ele era um hobbit gigante, verdade. Bom, e aí o resto é história. Essa formação... E o Homem de Gelo era, na verdade, um homem de neve, né? Que ele era meio que um boneco de neve andando. Não tinha cara, não tinha nada. Era... Antes disso, o Homem de Gelo trabalhou muito tempo com o Homem-Aranha e aquela Mulher de Fogo, né? É, no desenho animado Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos. Os Amigos do Aranha, que era no desenho. Era horrível, cara. Era horrível. Tinha o Homem-Aranha, o Homem Gelo e a Flama, que depois virou... A Flama. Era dos Novos Guerreiros. A Flama. Novos Guerreiros. Imagina isso, cara. Vamos fazer um desenho. Vamos fazer um desenho animado com isso, com esses três, cara. Isso aí é sucesso. Lembrem-se que tinha uma cadelinha, que era a cachorra da Flama, que era a mais poderosa dos quatro. X-Men. A pergunta: quem é o primeiro mutante? O Wolverine ou o Apocalipse? Apocalipse, né, cara? Não, eu sei, mas pô, Wolverine até hoje tem que tratar direito a idade dele. Não, mas ele apareceu lá naquela revistinha. Até a gente sabe o nome dele agora, cara. É James. James Howlett. Isso, você lembrou, James Howlett. Sim, que merda, era, né, cara? Logan é o nome do padeiro, né? Logan. Era o nome do cara que ia lá na mãe dele. Ia ser Sawyer, né, mas já pegaram. Todo Nerdcast tem... tá louco por Lost, cara. Vai fazer o Nerdcast do Lost em breve. Ai, eu não vou ter mais o que falar. Bom, vamos lá. Vamos lá, a gente vai falar agora um pouco de Dias de Futuro Esquecido, que foi e é, ou até hoje, uma das histórias mais clássicas, mais veneradas dos X-Men, escrita pelo Claremont, né, Chris Claremont. E desenhada pelo John Byrne. Olha só, cara, uma dupla, essa dupla, cara, os nerds que não conhecem quadrinhos não tem noção do que é isso. O que seria uma comparação John Byrne e Chris Claremont no mundo real? Rubinho Barrichello e Michael Schumacher. Não, que isso, cara. Ah, não. Que isso. Não, e vale lembrar que essa saga foi a última parceria entre eles. Pois eles é. Eles brigaram feio no final delas. Eles brigaram? O Byrne saiu fora. Eles brigaram? Brigaram feio e o Byrne saiu fora e assumiu o Quarteto Fantástico. A real é que o Chris Claremont, ele era um pouco maluca foda. Pra ter uma ideia, quando ele criou a Mística, ela não ia ser a mãe do ela não ia ser a mãe do Noturno. Ela ia ser o pai do Noturno. Aí, com essa história pronta. A mãe ia ser aquela precog, a Sina. Sina, precog. Cara, que coisa bizarra, cara. E ela ia ser o pai. Ela consegue duplicar tudo, até os espermatozoides? Então, se ela duplica até a retina, acredito que sim. E o John Bank era um cara encarregado de conter as sandices do Chris Claremont. Ah, então por isso que depois que o Ben sai, a gente vai ter a saga lá do Chris Portal do Destino, Queda de Mutantes, Massacre dos Morlocks. Mas uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Dias do Futuro Presente. Estou com ela aqui na mão. Dias do Futuro do Presente. Não. É, essa veio depois do Dias de Futuro Esquecido. Ah, isso. Sim. Mais uma do mundo louco dos X-Men, né, cara? É só assim. Não, e o X-Men, além disso, tem as variáveis, né, cara? Fator X, X-Force, Excalibur, X-Factor, tudo isso, né, cara? Isso, muito bom. Dias do Futuro Esquecido foi uma minissérie, né, fechada, porque eu acho que as melhores histórias sempre são minissérie fechadas, porque você vê... É, foi uma história em duas partes. Ei, o nome do Sawyer não é James mesmo no Lost? É. Puta merda, cara! Ai, ai, tá bom, eu tô feliz. Chega de Lost, vamos lá. Então o que acontece? Essa história é mais ou menos o que deveria ter acontecido há muito tempo no universo Marvel que a gente vê na revista, na série contínua, mensal, que é ela se encaminhando mais ou menos para uma guerra, um confronto final entre os mutantes e os humanos. Então o Dias do Futuro Esquecido seria num futuro alternativo, sei lá, uns 30 anos no futuro do tempo presente, e o Wolverine já tá velhinho, né, com aquela... Cabelinho Red Richard. Cabelinho branco, aquelas mechas do lado, um bataca de mutante morto já. A Ororo tá velha e ela fica com o cabelo preto quando ela fica velha. Ela usava uma touquinha na cabeça, não era? Assim, um lenço no cabelo. Isso. O que acontece? Ela virou a tia Anastácia, é isso. A história era, o Magneto tava na cadeira de rodas, a Kitty Pryde tava casada com o Colosso. Peraí, o Magneto tava na cadeira de rodas de zoação, né, cara? O cara pode voar, cara. Tá, mas não, vale na cadeira de rodas estavam inibidores de poder, porque eles estavam presos. Ah, vale a pena dizer que uma coisa importante é que foi a primeira história em que se mostrou o Magneto unido aos X-Men, o mesmo. É, o Magneto bonzinho. Atuando junto com os X-Men. É, porque aí os X-Men entraram lá do Magneto, né? Então tá todo mundo matando a gente, então vamos enfiar porrada mesmo. Então, na verdade, quem era o certo bonzinho sempre foi o Magneto, né, cara? A ideia é essa, porque ele previu que ia acontecer e aconteceu, porque na verdade é um holocausto de mutantes, né? Então vamos refazer, não é era o Magneto junto com os X-Men, era os X-Men junto com o Magneto. É, na verdade não foi um holocausto só de mutantes, mas foi uma coisa que atingiu a todos. Pega vários pra capar. Vários heróis eu também. Eu tô imaginando o Magneto de estilo aquela motoca. Eu te disse. Ficou falando isso no túmulo do Xavier. Eu te disse. Coisa morreu, Johnny Storm morreu. É, essa revista historinha, pra quem não visualizou ainda, é aquela que tem na capa o Wolverine, paredão atrás com vários cartazes dos mutantes capturados e mortos. Ele com aquela sua jaquetinha canadense de pelo de carneiro. Sendo nominado por um holofote, ou sabe lá Deus o que é aquilo. Ele é Kitty Pride, isso. E é isso. Kitty Pride. Publicada que volta no tempo, né? Publicada no Brasil originalmente pela Super Aventuras Marvel, número 45. É, a ideia é que eles estão ferrados e a trama é ele tentar trazer a Kitty Pride pro presente, né, pro passado dele, pra avisar que aconteceu tudo isso. É, na verdade ela veio pra impedir, porque eles acreditam que o momento que causou toda a merda foi o assassinato do então candidato à presidência, Robert Kelly. E até foi no desenho animado, teve uma série muito boa. O primeiro episódio, acho que do desenho, se foi isso. Mas aí eles já misturaram o Bishop também. É, eles misturaram uma misturada. Deixa eu dar uma esclarecida aqui. Foi publicado nas aventuras, Super Aventuras Marvel 45 e 46. Isso, 46 e também. E se passou no ano de 2018. 2018. Isso, sim. Então tá mais próximo do que você imagina, jovem nerd. Não, 2018... Se bem que o mundo não vai passar em 2012. Ah, sim. Não, calendário aí que eu já dizia, né? Não, eu tô vendo aqui 2013. Bem, na minha revista está escrito aqui. A trama apresenta os leitores a Terra no ano de 2018. Ah. Um mundo destroçado por guerras e rigorosamente dividido em três castas. Humanos, anormais e possuidores de genes mutantes. Então aí, tá aqui na revista. E aí nessa revista a gente tem Franklin Richards, que é o motherfucker filho do Reed Richards. Grande, né? Ele era filho do Reed Richards com a Sue Storm? Era. E aí ele ficou super poderoso? Ele virou um dos mais poderosos. Ele é mais poderoso de todos. Ele tinha que ter virado uma água-viva, né, cara? Elástico e invisível. Puta aí, mano. Puta cara. Ela deu uma sorte do caralho, né, cara? Sem contar que a Mulher Invisível andou tendo um caso com o Namorra, então ele podia ter sido até um bastardo, água-viva. É. Verdade, né? Então, aí tem o Nathan Summers, que é o filho do Ciclope e a Madeline Pryor, não tem? Por favor, existiam três castas aqui nessa época. Não, mas aparece ele novo. Os sentinelas controlavam a humanidade, controlavam tudo. Isso. E você tinha três castas, que eram os M, que eram os mutantes. Isso. Os A, que eram os humanos anormais, que tinham poderes derivados de alguma outra razão que não seja um gene mutante. Mais uma vez, não tem como saber a diferença, como é que eles sabem? Os sentinelas identificavam quem era mutante e não. Ah, as sentinelas. Ora bolas. Pra que existem as sentinelas? E os humanos normais. Sim. As sentinelas, elas controlavam tudo e protegiam todos e serviam para resguardar a todos. Mas o mundo era devastado, era tipo o mundo era devastado. Né? É, porque as sentinelas, elas tentam dominar o mundo. Porque elas tinham a programação original delas, era... Eram as sentinelas? Eram robôs mulheres? Ou eram os sentinelas? O tio Nimrod? O Nimrod era o motherfucker megaboga sentinela. O que é Nimrod, Tucano? Tu sabe, né? É o trineto de Noé. Aí... É verdade. Era um rei e grande caçador, fundador da civilização arcadiana. É mesmo. Olha, que beleza, cultura. Cultura. Então acabou, né, o programa, vamos desligar. E era o Sentinela Megaboga Motherfucker. Sim. Pra mim sempre foi. Assim como até o Lecioso Anéis, Sauron era aquele bicho verde, pterodátilo mutante. Agora os sentinelas, né, cara? Os sentinelas foram criados por quem? Foi o Bolívar Trask. E eu tava vendo nas empresas Shaw. Olha só. Shaw? É uma parada, o sentinela é uma parada muito bizarra, né, cara? Que a humanidade tava querendo se livrar... A coleção dele. Dos mutantes e tal. E aí o cara falou, olha, eu tenho uma maneira, eu criei um robô que vai acabar com essa porra toda. Um robô mega boga grande pra caralho. É D220? Os caras olham um projeto e falam, caralho, foda, o que que esse robô gigante faz? Nada. Esse não faz nada. Esse a gente vai construir e ele vai fazer outros robôs. É verdade. É, cara, o molde mestre, que é um sentinela gigante, cara, ele só faz outros sentinelas, né? Eu fico imaginando, cara, isso no mundo real, a logística, sabe? Os caras falam, vamos fazer uma fábrica na América Latina, ou então a gente faz na Ásia, a mão de obra é barata, não, sai, não custa nada, cara, a gente faz 1 milhão de robôs, cara. A gente bota as criancinhas pra colar os chips, não tem problema. E o cara, não, eu só construo se for um robô gigante. Né, cara? Muita loucura a logística disso. Foi no final dessa revista, Dias de Futuro Esquecido, que eles voltam ao Projeto Sentinela, que eles até chamam de Projeto Despertar. Aham. E tem aquela Henry Peter Gearish. Isso. Né, e ele vai construir junto às empresas da Shaw uma nova série de robôs sentinelas. No X-Men 2 aparece no computador, quando a Mística tá lá roubando informações do computador lá do cara, aparece lá o Projeto Despertar escrito. Ah, num dos arquivos. Num dos arquivos lá, uma pasta. Ah. O cara tava escrito Projeto Despertar. E aí agora a gente terá sentinelas no X-Men 3. No... E cenas que lembram muito o Dia do Futuro Esquecido, que é a luta final lá com os sentinelas. Muito legal, muito legal. Tem até o arremesso clássico do Colossus com o Wolverine. Mas você já vai contar o final do filme? Não vou contar. Isso aí é o que todo mundo sabe. É, na revista, esse arremesso clássico levou à morte do Wolverine. Então, não sobrou nem o Cremel, né? É, só o esqueleto. É porque, cara, isso é o típico, cara, quando você não tem mais nada pra fazer, o negócio tá pegando fogo, tu pega e arremessa o Wolverine, cara. Fudeu, cara, o que a gente faz? Joga o baixinho, cara, que é o mais difícil de morrer. Solução para todos os problemas, arremessar o Wolverine. Mas é o Wolverine, cara, nessa série é a única que o Wolverine morre realmente. É verdade. Porque ele nunca morreu, só nessa série. Ele já foi queimado, ele já foi enterrado vivo, ele já foi metralhado, a história mais... Que tu vê o Wolverine mais sofrer, né, nessa história... Ele é atropelado. Cara, é muito maneiro essa história. Ele tem várias katanas fincadas no corpo, é fuzilado, tacam fogo, atropelam e ainda conseguem enterrar ele vivo. E depois disso tudo ele continuou vivo. Vaso ruim não quebra. Wolverine foi engolido por um tiranossauro na Terra Selvagem. Aí o bicho começa a se contorcer, cai no chão e salva o Wolverine lá. É muito bom, por isso, cara. Por isso não, o Will Smith foi engolido por uma barata no Men in Black. Meu irmão, só que tá se desvirtuando demais, cara. Muito bom. Mas e aí, de um Dia de Futuro Esquecido, a história é aquela, né? A Kitty Pryde volta no tempo, com a ajuda da Raquel Summers. E o do namorado, do Nathan Christopher. Namorado de quem? Da Raquel Summers? É, que é o filho não, do... Não, bem, não. Não, eles são namorados. A Rachel Summers era filha do Ciclope, rapaz. O Nathan... Sim, o Nathan Christopher, por acaso, também é o nome do filho da Sue Storm com o Reed Richards. Hã? Não, Franklin Richards, rapaz. Puta! Franklin Richards. Você tá maluco? Canelada! Canelada! Franklin Richards, tá certo. É maluco, cara. É muita mutante, é muita confusão. Não, calma, tá confuso. Vamos lá. O Nathan é filho de quem? Franklin Richards. Não, esse já era, esse não é mutante. Nathan. Por favor, o nome inteiro do rapaz. Não, o Franklin Richards Nathan é mutante. O Nathan Summers é filho do Ciclope com a Madeline Pryor. E o esse é... Qual o nome completo dele, por favor? Nathan Christopher Charles Summers de Spring Ascanison. Isso. Orleans e Bragança, né, cara? É verdade. Da Silva. Bom, então, já que estamos falando dele, vamos falar de... Saga da Fênix! Isso, Saga da Fênix vai estar no filme também. Também. Então... Qual a conexão do Cable com a Saga da Fênix? Nenhuma. Como nenhuma? Ele é filho da Madeline Pryor. A Saga da Fênix foi muito antes do... Eu sei, mas olha... E não tem Madeline Pryor na Saga da Fênix? Mas a Madeline Pryor... Aí, porque a Jean Grey tinha morrido. Isso, aí a conexão. Tá! 7 Degrees of Kevin Bacon. Dá pra conectar tudo no mundo do X-Men. Então vamos lá. Vamos entender mais ou menos como foi a saga da Fênix, porque a Jean Grey estará possuída pela Fênix no X-Men 3. Quer dizer, e aí vamos obviamente vai haver 1 milhão de adaptações e liberdades artísticas, porque não dá pra explicar nenhum décimo do que é, da loucura que acontece na cabeça do Chris Claremont quando ele escreve a história dos X-Men. A Fênix é um encosto? Vamos lá, explica isso. Isso foi explicado depois, né? Inicialmente a Fênix foi a Jean Grey. Vamos por partes. Explica o começo. Vamos lá, desde o começo, em ordem cronológica. Primeiro, a Jean Grey era a garota Marvel. Um belo nome. Aí eles, os X-Men foram pro espaço fazer sei lá o quê. Na volta do espaço, a nave... Foram zoar, né, cara? Porque não tinha onde eles saírem aqui. Na volta à Terra, na reentrada, deu um problema técnico qualquer na nave deles. E a nave ia explodir. Pra salvar os X-Men, a Jean Grey se propôs a pilotar a nave, porque por causa do poder telecinético dela lá, de alguma forma isso ia ajudar. Então os X-Men foram pra uma parte segura da nave e a Jean Grey pilotou. É o famoso se f*** aí, né? É, porque incrivelmente o ônibus espacial ele tinha um compartimento revestido de adamante. Ah. Como não? Então, a nave explodiu, sei lá, enfim. Essa parte segura caiu no oceano. Os X-Men acharam que a Jean Grey tinha morrido. Isso, aí, de repente, ela saiu voando de dentro d'água com uma roupa diferente e dizendo que agora ela se chamava Fênix. Meio possuidaça, né, cara? Fênix é a representação da mitologia grega do pássaro que nasce das cinzas. Isso. E por que a roupa é diferente? Ah, claro. Ela... Ih, o gago. Repete aí, rapaz. É o time de Brasil, malandro. Estamos perdendo a conexão com os Estados Unidos. Primeiro mundo é o cara. Tá legal? Tá. Acho que melhorou. Tá bom. Então ela saiu voando da água com a roupinha nova. E se chamando Fênix. Depois disso, passa-se algumas histórias com ela junto. Continua nos X-Men, só que dessa forma. Mas peraí, e aí nego falou, ok, beleza, tá bom? Beleza, tá bom. Tipo, chaveia a sonda da mente dela, vê que tá tudo ok. E eles continuam ali, ela começa a demonstrar uma capacidade maior, os poderes dela aumentam. Ela ficou super poderosa. Os poderes dela aumentam, ela começa a ter pesadelos, tem várias historinhas assim. Os outros X-Men viram coadjuvantes, né? Assim, é verdade. Até o momento que ela enlouqueceu. Que tem a história do Clube do Inferno, controlado na época pelo Sebastian Shaw, que era o Rei Negro, e pela Emma Frost, que era a Rainha Branca. Que agora faz parte do X-Men. Tinha um cara que era membro do Clube do Inferno, mestre mental, mexeu mestre das ilusões. E ela enlouqueceu. Aí ela saiu pelo espaço feito uma louca. E comeu uma galáxia inteira, um sol, planetas e o Diabo 4. E chamou a atenção do grande Império Shi'ar. Exatamente. E ficou com o gastrite fora. Mas e aí, o Império Shi'ar foi atrás dela? X-Men, ela volta pra Terra, os X-Men reencontram ela, tentam resolver o problema. Aí aparece o Império Shi'ar, dizendo, nós viemos aqui para matar a Fênix. Mas nada mais que justo, né? A mulher é uma genocida intergaláctica, ela tem que morrer. Exatamente. Mesmo. Não queria, chorou e tudo mais, não queriam deixar eles matarem a Fênix. Eles brigam, tem uma disputa entre a Guarda Imperial Shi'ar e os X-Men. Aí no final eles fazem... Não, peraí, que história é essa? Tem uma disputa? Eles tinham um acordo de que é o seguinte, eles foram levados para um lugar específico, que era até Lado Azul da Lua. Lado Azul da Lua. No terceiro lado, e lá, né? Eles iam brigar. Os X-Men contra a galera de Shi'ar. Que era liderada até por um moicano maluco. Savage Dragon. Isso. Aí quem vencesse... Por exemplo, se o X-Men vencesse a luta, eles tinham o direito de manter a Fênix com eles. De resolver o problema. Pra Terra. Uhum. E se a Guarda Shi'ar vencesse, eles iam matar a Jean Grey, matar a Fênix. Nada mais civilizado, né, cara, do que isso. Atrapalhou. Vamos casar. Casaram no show de ouro. Lembre-se que nesse momento, enquanto eles estão brigando, a Fênix estava ali parada observando tudo, tipo... E aí, no final... Ela chegou à conclusão que ela era realmente um perigo pra todo mundo e permitiu que matassem ela. Isso é que eu ainda não me lembro como ela morreu, porque eu lembro que tem o Colossus arremessando o Wolverine nela. Sempre, né, cara? Se você não sabe o que aconteceu, é porque alguém arremessou o Wolverine, cara. Exatamente, mas depois ela tá ali meio que conversando e tal, não sei o que, quando ela recobre a consciência e ela permite que mate. Eu acho que foi uma explosão, uma bomba que o... Aí veio toda a confusão depois da Madeline Pryor, que era a clone da Jean Grey, que ela supostamente então morreu. Veio a Madeline Pryor, que era a clone da Jean Grey, feita pelo Sinistro, não foi isso? Isso. Aí Sinistro que é pai do Colossus, né? Só por causa do bracinho metálico? Só, né? Na verdade, o Sinistro, ele foi o cara que idealizou o T-1000. Acabei de quebrar a cadeira da minha chefe, cara. Você acha que eu tô em trouble? Acho que tu tá com problema, cara. Que horror. Bom, então é isso, nós já falamos bastante X-Men, não dá tempo de falar tudo. Vamos finalizar. Mas que isso? Aqui. Calma, eu tenho algumas coisas pra falar aqui. O quê? Eu tenho umas perguntas a fazer para os nossos convidados. A primeira pergunta é, Wolverine ou Ciclope? Quem é que a Jean Grey realmente... Na hora do aperto, ela vai no Ciclope, vai no Wolverine. Na hora do bicho macapai, ela vai no Wolverine. Não, não. Nessa série, na série que é em Genosha, que é aquele programa de extermínio, tem uma página inteira de beijo dos dois. Pô, pode crer, são quatro quadros. Ferrado, sangrando a rodo, sem o fator de cura ativado que estava supresso pelos equipamentos de Genosha. E os dois estão se agarrando na cela. É, sempre que a Jean Grey acha que vai morrer, ela dá uns pega no Wolverine. Sempre, né, cara? Eu acho que o Wolverine nunca comeu. Ah, ele já comeu, só que era mística como o Jean Grey. Porque a mística também comeu. Ancina, né, cara? Se o Wolverine comeu o Wolverine também. A vampira passou a vida inteira querendo beijar alguém, né? Deve estar batendo palma, meu irmão. Mas aí, meu costumava. O cara do Genosha vai ver aqui de Genosha e vai lá e bloqueia o poder de todo mundo. Por que ela não usa uma coleirinha? É, tipo claro, a Luma de Oliveira. Leva pra casa, né? Tipo Luma de Oliveira. Pô, isso ia deixar o cara maluco ainda. A segunda pergunta é uma pergunta boba, mas eu tenho que fazer. Qual é o seu mutante preferido? O meu mutante preferido é... Eu sou xoxo, cara. Eu gosto do Wolverine. Pronto, eu sou que nem... Você é standard, mundo. Né? Sou standard. JP? Olha, eu não sei se eu tenho um favorito, mas eu tenho o mais esdrúxulo. O mais esdrúxulo é o Banshee. O Banshee é um irlandês que trabalhou na Interpol e depois foi parar nos X-Men. Ele tinha um poder horroroso, que era gritar feito um desesperado, e a galera ficava maluca com isso. E ele voava, né? Gritando, voava gritando. Eu sempre quis saber como é que ele voava, gritando. Ele trabalhava pro Romeu Tuma. Agora, o melhor do Banshee foi que teve uma época que ele ficou afônico. É, muito bom isso. Poderes total. Ficou afônico. Muito bom. Peraí, e o Banshee teve uma filha que andou fazendo parte do... A Sirin. Ela foi parte, fez parte dos Novos Mutantes. Que também depois tinha o poder de gritar, não era? Ela aparece no filme X-Men 2. Ela tá no X-Men 2. Isso, é verdade. Agora vocês imaginem essa menina quando era um bebê gritando. Puta cara! Ia morar na Ilha Muir, né, cara? Que é o único lugar, realmente. Mas eu sempre perguntei isso, cara. O cara que voa porque grita, diz que vai de costas, né? De repente ele gritava assim pra baixo, com o queixinho encostado no ou então, todos os sons que o corpo dele emitia eram supersônicos. Muito bom, cara. Aí é bom. Caquinho, qual é o teu mutante preferido? Ah, eu gosto também, eu sou básico, gosto do Wolverine, só que na época dele era Caolho. Ah, sim, Caolho. Que era muito bom, cara, essa época, que ele ia pra Madripoor e ficava bancando Caolho, e tem uma história que o cara chega assim, ainda tá na ilha, no bar, que ele vivia lá no... Qual era o nome do bar? Caramba. É o... Ninguém lembra o nome do bar. Então, ele tava no bar, e aí um dos caras encosta assim pro barman... E o pessoal, ó, caolho. E o cara fala assim: vem cá, aquele ali não é o Wolverine? E aí o barman fala: não é, mas ele diz que é o caolho, a gente não vai discordar, né? Isso é um dos melhores cenas escritas nos quadrinhos, né? Cara? Muito bom, cara. Todo mundo sabia, mas porra, o maluco tá falando que é caolho, então deixa aí. Não sou eu que vou descontar do Wolverine. Pois é, muito bom. Tucano, cara. Qual é o seu mutante preferido? Eu gosto do Gambit, do Cable, e como esdrúxulo eu votaria no Forge, o único índio de bigode. Verdade, né, cara? Verdade. O cara é o índio de bigode, cara. Quem explica isso, né, cara? A gente pode compreender uma perna mecânica, mas bigode não. Eu tenho até minhas dúvidas. Eu acho que pra mim o Forge é o Tony Stark. Porque... É. Os dois são idênticos. Não, talvez seja o Cantinflas também. Né? Ai, tá bom. Bem, então. E eu gosto do Gambit, fecho com o Tucano nessa. E também gosto do Noturno. Eu acho os dois muito bons personagens. Noturno é espetacular. E a terceira coisinha que eu quero falar antes da gente terminar é uma curiosidade. Na verdade, não é uma curiosidade. A terceira coisa que eu quero falar é uma observação. A Psylocke, ela era a Elizabeth Braddock, era uma patricinha total, e aí ela entrou naquele espelho desgraçado e voltou uma japonesa cachorraça, né, cara? Ela voltou com tudo, né, cara? Maiô atochado no rego, mas veio com vontade, cara. E, assim, toda heroína é meio gostosa e usa aquelas lycras todas e tal, mas a Psylocke é a Psylocke, né, cara? Ela é a Sylvia Sant dos mutantes, né, cara? E no final das contas, quem é que pegou a Psylocke? Acho que o Gambit deu uns pega nela. Não, foi o Anjo. Não, o Anjo deu uns pega nela, o Anjo casou com ela. Ela andou dando mole pro Ciclope. O Anjo quando ficou azul. Ela andou dando mole pro Ciclope. Mas o Ciclope é rega, né, cara? O Anjo azul quando ele voltou. O Ciclope não chega lá, cara. O Ciclope é virgem, cara. Quando ela deu mole pro Ciclope, não era ela. Era um clone dela. Ah, pra variar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Quem encontrou ela foi o Wolverine em Madripoor, que foi o primeiro trabalho que ela vai fazer no Tentáculo em Madripoor. Aí ela tá com aquela maiozão atochada, a bunda de fora, aquela beleza toda, e ela entra na sala de reunião, senta naquela cadeira de metal, meu amigo. Cara, imagina a friaca que é aquela porra, cara. Que nervoso, cara. A ar-condicionado da sala de perigo ali deve ser no máximo, né, cara? Cara, ela devia sentar sem poder... Se tremer toda, né, cara? Ninguém pensa nessas coisas, né, quadrinhos, cara? Só quer desenhar a bunda de fora e tá tudo bem, né? Agora você tava falando de pegou quem pegou quem, e aí a gente tem a vampira, né, cara? Que teve um cara que pegou a vampira, né? O Magneto. Nosso Magneto. Ai, que nojo. Magneto é bom, Magneto é bom. Agora ele pegou fala. Ele, pegou ela naquela... Qual é o nome daquele lugar? Terra Selvagem. Terra Selvagem, cara. Olha isso, cara. Olha, a Terra Selvagem é um lugar no meio da Antártida. De alguma forma, por campo magnético e tal, permaneceu um lugar, uma terra tropical, cheia de dinossauros. Dinossauros. E seres humanos pré-históricos. Ah, né, que cara? Ótimo aí, olha. Onde é que nós temos ursos polares e uma selva tropical? De Lost é a Terra Selvagem, cara. Os caras saíram da Terra Selvagem. Próxima atração no Nerdcast, anunciado pela Portuguesa. Malditos nerds que me mandaram um bolinho de bacalhau estragado. Agora vamos falar sobre... Eu não vou falar sobre nenhuma. Quem vai falar são aqueles dois raparigas inúteis. Eles vão falar sobre... X-Men? Que porcaria é esta? Três! Já estão no três! O X dos homens. O X dos homens, não estou entendendo nada. Não percebo. Não percebo esta porcaria. Vamos falar sobre... Como é que é? Os 3X masculinos, sei lá, que porcaria é esta? Ah, é sobre história em quadrinhos, mas não faz nada que preste da vida mesmo. Vocês percam seu tempo aí vendo esta porcaria de X-Men 3. Este ano está tudo no 3, né? Um é pouco, dois é bom, três é demais. Pronto, pronto. Adeus! Arrebita, arrebita, arrebita. À noite eu vou trabalhar. Na saída faz sempre fita. Mas quando...